Fossa, W.O., Prisola, Tobias, 5 estrelas, ataque frontal, tamo junto pra somar, firmeza, penha, ideia forte pra constar, é nós que tá, que tamo desse jeito, sangue bom, vamo que vamo, é, vamo que vamo. Verdinho, Rio Pequeno, 1010, Muvuca, 1010, Grêmio, Butantã, esqueci de vocês não, muito amor, paz e Deus no coração. Esse som é pra quem se identifica, hip hop é estilo de vida, quem é, veste a camisa. Mando um salve para os mano e para as mina. Esse som é pra quem se identifica, hip hop é estilo de vida, quem é, veste a camisa. Mando um salve para os mano e para as mina. Aos 15 anos foi quando comecei com a parada e o lance de ser DJ. O gosto pela música já estava no sangue, que meu irmão Jó já era do bando. Nos anos 70 e 80, ele discotecava e agitava toda a massa. Na Vila Mariana onde morava, na cena Madureira, equipe Soul, o manequim comandava Black Power na veia, era onda da rapaziada. Com muito soul, original funk e romantismo, haha. A galera foi a loucura com os jovens toca disso. Era desse jeito, ó mano. Black Company, sou o manequim, fez história. Quem dançou, dançou. Quem curtiu, amou. Ficou na memória de geração pra geração. Hip hop fez escola. Meu querido e saudoso irmão Dinho dançava break, funk do bom e pesado. Representava bem com as no samba rock floreado. De rosto colado, moleque era embaçado. Grandes festas, ele curtiu. Saudades mil, ó. Palmeiras, Clube Holmes, Rádio Clube, Diamante Lapa, Clube da Cidade, Patropi, Rei da Batida, JB e Pai Querer. Até hoje, meu irmão, seus amigos, lembro de você. Andava com roupas e artigos da hora, se apagava um mau pau quando ele ia pra escola. Sempre grande estilo, cercado de camaradas e amigos. O Renato, Vugo Pimenta, Marcelo Testa, Deca, Hélio, Terra, Cunha, Nandinho, Ari, Tio Zé, Nego Tuco, Pulha, Indião, Eliseu e Cascão, Marquinho, Macaquinho, Fabinho Rua 10, Narciso, Nivaldo, Marciel e o seu grande amigo lá da lado da época dos Pipas Gá. É quem pode confirmar, Negudinho na dança representava a quebrada. Só quem conheceu e conviveu sabe que ele era um rapaz da hora. Alegrava a rapaziada, mas infelizmente 5 de julho de 87 foi embora. Aí Dinho, você foi e sempre será o meu mano sangue bom. Esse som lhe dedico de coração. São, são, são. Vem comigo no refrão.